Another summer day has come and gone away. In Paris I'm wrong, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. I just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I'll be keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more. Another airplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I've got to go. nosso amor vale tanto. Por você vou roubar os anéis de Saturno. Now and then I fall apart.

gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está madura. Onde está você agora? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está madura. Onde está você agora? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está madura. Onde está você agora? Encontro Central. Encontro dos grandes amores, dos casais apaixonados, dos corações que amam de verdade. Daqui a pouquinho eu vou estar de volta com os recadinhos do coração. Se você ainda não enviou o seu, envie agora para o nosso site, ouvintecentral.com. Olá Brasil, estamos voltando com mais um Encontro Central. Música, alegria, emoções fortes para você se apaixonar com o nosso programa. Um abraço forte e vamos com mais, muito mais música e trazendo a partir de agora os recadinhos do coração. Recadinho do coração do Gilson para Micheline em Rondônia. O seu sorriso me faz feliz. A forma que você me abraça me passa toda a segurança do mundo. Eu não me vejo mais sem você, sem o teu amor. Você é a coisa mais importante do mundo para mim. E quero estar com você até o último dia da minha vida. Recadinho do coração do Paulo para Renata em Brasília. Assim como a nuvem, só acontece se chover. Assim como o poeta, só é grande se sofrer. Assim como viver, sem ter amor não é viver. Não há você em mim, e eu não existo sem você. Oh, mas tenho medo. seu olhar. Mas tenho medo. Seus olhos são espelhos d'água, brilhando. Apresentamos Encontro Central.

penso em você, mas a minha timidez não deixa. Você diz no olhar que tem medo de amar e confunde mais a minha cabeça. Eu queria tanto me entregar, te mostrar todo o meu sentimento. Já tentei, mas te esquecer não dá. Você vive em meu pensamento.

esquecem de olhar. Vem dos romances que viram poesia. Vem quando quer, se quiser, se vier. Vem pra acender e mostrar o amor que a gente não via. Vem como um passe de pura magia, como se eu visse e jurasse que há tempo já te conhecia. Vem no infinito da estrela cadente, do espelho da alma, dos filhos da gente, de algum lugar. Só pra iluminar a força. Negativity lies.

Um encontro com o ouvinte. Encontro Central. Thank you. chega de fingir. Eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer. Haja o que houver, não tô nem aí. Eu não tô nem aqui pro que dizem. Eu quero é ser feliz e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo, pode encostar tua mão na minha. Meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim. Meu amor, não há mal nenhum gostar. Agora é pra valer, haja o que houver. Não tô nem aí, eu não tô nem aqui pro que dizem. Eu quero é ser feliz e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo, pode encostar tua mão na minha. Meu amor, meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim. Meu amor, não há mal nenhum gostar assim. Oh, meu bem, oh, meu bem, acredite. Encostar tua mão na minha, meu amor, meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim. Meu amor, não há mal nenhum gostar. Acredite no final feliz. Meu amor, oh meu amor, vale pena eu. Second floor, I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. And they only hit till you cry. And after that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Yes, I think I'm okay. I walked into the door again. Well, if

time that you came back for good. Encontro Central, o programa que mexe com a sua sensibilidade, tocando lindas canções, falando de amor, chegando mais forte no seu coração. Um forte abraço para você. A gente se encontra amanhã em mais um Encontro Central.